You're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt in clowns. Ooh, I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. E aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Indica de número 13. Então, galera, eu queria começar aí falando pra vocês que semana passada eu tava em São Paulo. E aí eu trouxe uma dica direto de lá. Eu fui assistir lá no Teatro Renault o espetáculo Wicked. Pra quem não sabe, o Wicked, ele é um spin-off, acho que é spin-off. Ele conta a história das bruxas, né? Da Glinda e da Elphaba, que é a bruxa boa e a outra é aquela bruxa que é verde. Cara, ele originalmente, ele não surgiu na Broadway, mas hoje ele é um espetáculo da Broadway e ele é um dos maiores espetáculos, um dos maiores blockbusters musicais do mundo, assim. Ele já foi pra vários países, chegou no Brasil só esse ano. E o legal é que a galera da própria Broadway que leva o espetáculo pros outros países. Então, assim, ele vem pro Brasil, mas ele vem com nível de qualidade extraordinário, assim. Os cenários são os mesmos usados na Broadway, o figurino é o mesmo usado na Broadway, as músicas são ensaiadas pelo mesmo cara que criou elas lá na Broadway. Então, assim, o nível é extraordinário, sério. É muito incrível, assim. E aí tem o plus brasileiro, né? Que o que eles fizeram muito bem. Eles não traduziram as piadas. Eles adaptaram as piadas. Então, assim, as piadas estão ótimas. Não tem nenhuma que você fala assim, ah, essa aí em latim ficava mais engraçado. Tipo, todas estão pensadas pra gente, sabe? E fora que os atores que eles escolheram, assim, todos os atores são muito bons, mas principalmente as duas é a Mira Ruiz, que faz a Elphaba, e a Fabi Bang, né, que faz a Glinda. Elas são maravilhosas, sério. Você sai apaixonado pelas duas, assim, no final do espetáculo. E, cara, eu acho que isso pra mim foi a definição do espetáculo, assim. Eu nunca assisti uma coisa artística e teatral mais foda do que o Wicked, sabe? São 2 horas e meia de espetáculo, e eu assisti 2 vezes, inclusive. Eu assisti a primeira vez e falei, caralho, isso é muito foda. Aí eu fiquei no outro dia, assisti na quinta. Fiquei na sexta pensando no Wicked a sexta inteira. Eu falei, velho, preciso ver de novo. E eu fui ver de novo no sábado. E é incrível e eu queria ter visto de novo. Então, se você tá em São Paulo, se você vai pra São Paulo, se você achar uma passagem barata, sério, vai no Wicked que vale muito a pena. É espetacular. Simplesmente espetacular. Provavelmente o espetáculo vai ficar no ar até dezembro. Uma das atrizes falou que a ideia é que ele ficasse um ano. Se ele começou em março, ele deveria ficar até março do ano que vem. Mas o mais certo é que ele fica até dezembro. Então fica de olho aí. Dezembro de 2016, tá? Você tá ouvindo isso em 2000 e sei lá o quê, já não vale mais. Então agora a gente vai ficar aí com a dica da Carolina. Oi, gente. A minha dica de hoje... Ah! Para de me atrapalhar! A minha dica de hoje é um curta, mas ele é um curta bem curtinho. A gente pula de um espetáculo de 2 horas e meia para um curta de 2 minutos e 46 segundos. Cada um com seu valor. É o tipo de coisa que eu não assisto, na verdade, mas eu tava com umas amigas minhas e a gente foi assistir e eu fiquei muito impressionada. Chama Lights Out, é um curta de terror, tá no YouTube, e é a história de uma mulher que apaga a luz e acontece uma coisa, aí ela acende a luz, aí acontece uma coisa, e aí acontece várias coisas, em 2 minutos e 46. E é essa a história. Mas é muito legal, é muito bem feito, eu fiquei 2 noites sem dormir depois de assistir. Mas eu sou um pouco cagona. É um bom curto, assim, falando sério. Ele foi comprado pela Warner e vai sair o filme longa-metragem nos cinemas agora em julho de 2016. Vai dar merda. Provavelmente. Eu vi o trailer, deu um medinho, mas não é tão bom. Porém, eu acho que é muito bacana pra quem gosta de terror, ou pra quem gosta de curta, ou pra quem só ficou curioso, ou pra quem não quer dormir por 2 noites. Eu acho que é uma opção válida. Ele é muito interessante mesmo. Bom, o link vai estar aí no post. Vocês podem assistir o curta e assistir mal do trailer e já cantar a pedra de que vai ser uma merda igual a gente. E daí a história do longa vai ser diferente, né? Pelo que eu entendi, vai... A história do longa vai ter essa coisa que aparece no escuro. Mas vai contar os motivos dessa coisa existir. Eu não posso falar que coisa, senão acaba metade do filme. Mas... É umas capirotagens, né? E explica o passado das capirotagens. E tem umas crianças... toda vez tem de filme de terror tem uma criança, então tem umas crianças que vêm também, uma galera que grita, então não parece tão bom. Quando eu comecei a ver o trailer, eu fiquei empolgada, eu achei, nossa, vai ser um filmão, porque deve ser, né, deve ser a mesma mulher, mas não é isso, não sei onde ela encaixa na história, mas são outros personagens. É, não sei se vocês lembram, mas no, na casa daquele filme Mama foi a mesma coisa, né? Que era baseado, existia um curta, o curta é foda, e aí decidiram fazer um longa, velho, que ficou uma merda, que ficou uma cagalhação do caramba. E o pessoal não aprendeu com o Hobbit, né? Realmente. Então, nesse clima tenebroso aí, vamos ouvir a dica do Thiago Sepúlveda, que vai falar pra gente sobre... Eu vou falar sobre uma série de comédia. Assim, eu tava falando pra vocês antes, né, que de tanta coisa que eu vi, assisti, barra fiz esse mês, uma das melhores ainda foi assistir Broad City. É uma série que eu gosto muito e tal, é uma das minhas favoritas, e fala sobre duas garotas que moram em Nova York e... tentam viver a vida delas. Aquele tipo de comédia, como é que eu posso dizer? Não sei se existe esse termo, né, em comédias ou séries. É slice of life, que é a vida gente absurda. Gente vivendo a vida, duas, né? Isso, gente vivendo a vida. Essas duas garotas que, assim, a vida, o cotidiano delas se baseia em fumar maconha, curtir Nova York e beber, sair pra festas, trabalhar no meio disso tudo. E assim, eu não falei, mas eu acho que é importante, a série da pelo Comedy Central, e tem a Amy Poehler. Tem a Amy Poehler como... só que ela é como produtora, né, no caso. Eu não sei o quanto ela é envolvida nessa série, mas tirando ela, né, no caso da Amy Poehler, eu não saberia dizer se as duas integrantes da... as duas atrizes principais são famosas. Porque eu nunca tinha ouvido falar delas, né, antes da série. E, assim, o elenco é todo feito de pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas que começaram a surgir em outros cantos, assim, tipo, outros filmes, fazendo participação, tipo, no filme que eu assisti até semana passada, Vizinhos 2. Fiquei bem surpreso, na verdade, porque elas, assim, parece que é muito autoral também a série. Tipo, as atrizes, elas têm o mesmo nome das personagens, no caso, né? É como se elas fossem, transformassem a amizade delas, no enredo da série. Eu nunca sei falar muito sobre comédias, porque elas são muito, assim, básicas, né? Não tem, tipo, aquela coisa toda que geralmente drama tem. E aí ela tem quantas temporadas já, Thiago, essa série aí? Ah, sim, ela tá na terceira temporada. A terceira temporada acabou de encerrar. Acho que semana passada saiu o último episódio, foi o décimo. Todas as três temporadas têm 10 episódios. E é bem curtinho, tal, 20 minutos, por aí. Geralmente é o tempo que séries de comédia têm, né? Agora eu vou falar a minha dica, que também é uma série. Por coincidência, a minha dica também é uma série. E eu vou falar sobre Legends of Tomorrow, que é uma série aí do canal. Quem diria, hein? Pois é. Uma série do canal CW, que é nessas parcerias malucas aí, né, do CW com a DC Comics. E é uma série que traz... ela tá dentro desse mesmo universo que as pessoas, infelizmente, ainda chamam de Arrowverse, né? Que é o universo que foi iniciado aí nas séries de televisão pela série Arrow, que é um cocô fedido e sujosmente ainda tá aí se alimentando da fama das outras séries. Então ela fica parasitando essas séries desse universo. Então a gente já tem três séries nesse universo e no futuro a gente fala sobre a quarta série, que vai ser a da Supergirl, né? Mas é Legends of Tomorrow, então. Ela traz o Rip Hunter, que é um viajante do tempo que veio de 2166 pro ano de 2016. E aí ele ele recruta algumas pessoas das séries que a gente já conhece pra formar uma equipe, né? Então ele recruta os dois, as duas partes do Firestorm, né? Do nuclear. Aí recruta também os dois vilões do Flash, que é o Capitão Gelo e o Dharma de Calor, que eu sempre esqueço o nome dele. E aí recruta a Canário Negro, que ressuscitou e virou Canário Branco. E quem mais? E recruta o Átomo também, né? E daí, cara, qual que é a pala desses bichos? Eles vão simplesmente enfrentar o Vandal Savage, que é um dos vilões mais icônicos da DC Comics, né? E aí, daí o Vandal Savage tem toda uma treta, né? Com a Chayera e com o Carter Hall, né? Que são os dois que na série a gente vê que eles são humanos, na verdade, mas que aí eles têm uma treta, que eles têm contato com a tecnologia tanagariana, né? Daí já abre pro universo maluco da DC Comics. E é basicamente uma série de viagem no tempo, assim. Ela é menos série de herói do que Flash e Arrow, por exemplo, mas ela é muito mais de viagem no tempo. Então tem um episódio que eles estão, sei lá, arrumando briga num bar na década de 70, rolando música e tal. Aí na outro episódio eles estão no futuro, no outro episódio eles estão ainda lá na Rússia, na União Soviética, assim, né, na época da Segunda Guerra e tal. Então é muito doido, velho. E como ela é mais um evento do que uma série mesmo, ela tem 16 episódios, essa foi a primeira temporada. A gente tem umas tretinhas menores, né, do caso da semana, assim, que geralmente tem séries nesse formato, mas ela foca muito, não é como Flash e Arrow, por exemplo, que acabam focando mais no vilão da semana do que na história principal. Eles focam muito mais na história principal e aí a cada semana eles têm um problema relacionado a essa história principal. Então, tem um episódio, por exemplo, que eles estão lá na União Soviética e aí o Firestorm é capturado, né? E daí eles têm que resolver isso porque senão a União Soviética vai ganhar a Segunda Guerra Mundial criando um exército de nucleares, né? Então, além de ter essa preocupação com o bem-estar geral da nação e dos seus protagonistas, a série também tem essa preocupação em não mudar o curso da história, assim, porque o Rip Hunter, que é esse cara que é o viajante do tempo, ele faz parte de uma ordem, né, de pessoas, tipo o Doctor Who, é um parado no Doctor Who, assim, que ele faz parte de uma ordem de pessoas que são os Time Masters, que são os mestres do tempo, né? E aí eles têm todo um negócio, assim, de ficar vigiando o tempo e tentar lidar com as anomalias temporais. É uma série de 16 episódios, é muito engraçada. Não é muito engraçada, não, tô mentindo, mas é muito divertida e é bem empolgante, vou confessar. E já tem aí um gancho pra segunda temporada que eu particularmente achei bem foda, que vai introduzir aí a sociedade da justiça. É basicamente isso. Eu preciso estar acompanhando Flash, Arrow e talvez Supergirl pra assistir? Então, não. Na verdade, não. Tipo, as séries, essas duas séries, elas às vezes acabam se escorando um pouco na série, assim, sabe? Tipo, por causa da hype. Principalmente Arrow, que é um cocô e tem que ficar parasitando as outras séries, né? Sei lá, tipo, tem um episódio que eles saem do passado, aí vão pra Starling City do futuro, e tá tudo destruído porque o filho do Exterminador tomou a cidade. O Exterminador é o Slade, né? O Deathstroke. E tá tudo um caos e o Oliver só tem um braço e tem um outro Arqueiro Verde que tá na cidade também, sabe? Então, às vezes eles brincam com essas outras séries, mas eles nunca dependem, sabe? Uma da outra, assim. Isso que eu acho legal. Na verdade, eu acho que a única coisa que precisa ver antes de ver essa série é o crossover da segunda temporada de Flash com Arrow, que é quando apresenta lá o Vandal Savage, né? Que aí começa a história, na verdade, começa nesse episódio, nesse crossover. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente tem mais 4 dicas aí pra você curtir nessa quinzena, e daqui a 15 dias, se Deus quiser, a gente volta com mais um CCN Dica, com 4 dicas ou três, ou duas, ou uma dica de entretenimento pra você curtir a sua vida adoidado. Uma dica, o Matheus se comprometeu a gravar sozinho, pelo menos uma vez, se ninguém conseguir. Então daqui a 15 dias vai ter. Olha aí, a gente tá em temporada de férias, né? Todo mundo viajando, só falta a Carol viajar agora. Não posso viajar, eu tenho 30 mil provas pra fazer. Parece que eu nunca mais vou viajar. Vai viajar na rodovia do conhecimento, né? Maior viagem da vida. Ok. Mas então é isso, não deixem aí de curtir nossa página no facebook.com/ccncast ou de procurar a gente lá no Twitter, no @ccncast. A gente também tá no Instagram, Boatos, se você achar a gente lá, manda um alô. E comenta aí, compartilha com seus amigos, diz aí o que é que você curte, se você gosta de Broad City, se você acha que Lights Out vai ser uma merda, porque a gente tá aqui pra falar mal do filme mesmo, antes dele estrear. E essas coisas aí da vida. Tchau. Falou. Tchau, gente. Tchau. Olha aí, a gente tem tal de tchau de todo mundo hoje. A gente teve tchau de todo mundo. É, do teatro da Carolina eu vou colocar em todos os episódios agora. É mesmo, né? Vamos colocar de verdade? Vai ser legal. Sim, quando eles só desligarem sem falar tchau, eu vou colocar. Essa série também segue o mesmo padrão do Flash, que foi uma das séries que eu assisti, né? Que é aquele caso, aquele tipo de série que é o caso da semana. Também acontece... Seu Satanás. Ele já falou tudo isso. Ah, foi? Agora você só vai descobrir na edição, Thiago, só quando você tiver ouvindo no final. Vai ter que ouvir o podcast agora. Tem que falar semana tchau, que vem, que vem. Ah, só tá. Se você quiser. É que a gente já ia acabar assim, entendeu? Eu ia falar, uai, não vai nem falar tchau ninguém. O Matheus até já falou tchau, porque as pessoas costumam não prestar atenção no Matheus mais. Eu não sei o que aconteceu. É, eu não sei o que tá acontecendo. É que não tava na falta. Eu começo a falar, todo mundo tira os fones, vai lavar a louça, vai jogar videogame. Eu imagino os ouvintes assim, né? Na hora que eu começo a falar, até que pula pro próximo podcast. Assim. É isso, então, gente. Então, vou começar a colocar minha dica do pós-créditos, assim, né? A gente pede aí depois de tocar a música, rola minha dica.